Olha, não foi fácil, porque para as pessoas de idade não é muito fácil, porque eles andam habituados a andar na rua, não é? A lidar, e convencê-los a terem que estar em casa foi um bocadinho difícil. Se bem que aqui não havia esse perigo, porque como é uma aldeia pequenina e há poucos habitantes, as pessoas circulavam e não passavam praticamente por ninguém. Portanto, davam a volta à população e não encontravam mais ninguém, não é? Pronto, e vai-se ao quintal, vai-se ao jardim, vai-se até à mata, pronto, mas para as pessoas de idade não foi muito fácil. Agora já se vai desconfinando. Sim. Hoje começou-se esta segunda fase, o café também já está aberto, portanto, e agora podemos presenciar aqui um grupo de pessoas já na rua, a povoa de São Cosme também já vai retomando alguma normalidade. Sim, exatamente, sim, as crianças regressam à sala. Aulas, não é? Pronto. Crianças 11º e 12º. E os das creches, não é? Também, aqui há crianças a frequentarem a creche, não é? Sim, já se regressa à normalidade, já se vê mais pessoas na rua, já se juntam mais, já conversam mais, sem dúvida, sim. É preciso que sejam cautelosas. Sim, não é? Mas são, não, sim, essas pessoas são cautelosas, têm todos os cuidados, não se juntam, não. Até aqui tem corrido tudo bem, eu penso que tem corrido tudo muito bem até. Não houve nenhum caso aqui? Não houve nenhum caso, portanto está tudo muito tranquilo, muito em paz. Há pessoas que vieram de fora, alguns são de cá, mas obedeceram às regras, portanto estiveram em casa de quarentena e quando saíam com máscara, foi tudo muito tranquilo.